Senhores, estamos no interior de uma região isolada, ansiosos por obter riquezas e glórias através de uma grande proeza. Ora, acontece que um embaixador do Hsiung-nu chegou a este reino há apenas alguns dias e o resultado foi que o trato respeitoso que nos foi dado pelo nosso anfitrião real desapareceu. Se esse enviado dominá-lo, tomar nossa força e levar-nos para Hsiung-nu, nossos ossos serão pasto dos lobos do deserto. Que faremos? Unanimemente, os oficiais responderam: diante do perigo de vida que corremos, seguiremos nosso comandante vivos ou mortos. Não se alcança sucesso nas batalhas a menos que os soldados tenham sagacidade e objetivos em comum, e mais importante ainda, espírito de cooperação. A causa primária pela qual deve-se conduzir um exército é estabelecer um padrão unificado de coragem. Assim, o bom comandante conduz suas tropas como se conduzisse um homem pela mão. Dessa forma, essa pessoa não pode deixar de segui-lo. Um grande comandante deve ser calado, assegurando o sigilo. Deve ser justo e honesto, mantendo a ordem. Deve manter o povo na ignorância quanto aos seus planos. Alterando seus planos, ele mantém o inimigo no escuro. Mudando seu acampamento, evita que o inimigo preveja seu objetivo. No momento crítico, age como se, após subir uma grande altura, joga-se a escada fora, leva seu exército para o interior do território inimigo. Ao invadir um terreno hostil, a regra geral é que penetrar profundamente no território do exército inimigo dá coesão. E se a invasão for superficial, mais facilmente seus homens se dispersarão. Quando sair de seu próprio terreno e levar suas tropas além de suas fronteiras, você estará em terreno isolado. Quando estiver vulnerável por todos os lados, você estará em um terreno de estradas cruzadas. Quando à sua frente houver um estreito desfiladeiro, você estará em um território propício a emboscadas. Quando estiver sem saída, você estará em um terreno mortífero. Portanto, em terreno disperso, deve unir suas tropas. Em terreno fácil, mantenha ligações estreitas entre as tropas. Em terreno competitivo, deve-se acelerar a marcha. Em terreno aberto, dê mais atenção à defesa. Em cruzamento, reforce as alianças. Em terreno crítico, mantenha uma linha permanente de abastecimento. Em terreno difícil, continue sempre avançando. Em terreno vulnerável, bloqueie as passagens de acesso. E, finalmente, em terreno mortífero, lute até a morte. Antes de firmar aliança com estados vizinhos, procure conhecer as intenções de seus soberanos. E somente disponha seu exército nessas terras com o auxílio de um guia local, pois é preciso estar familiarizado com a geografia do local a fim de transformar empecilhos naturais em vantagens estratégicas. A seguir, fatores que não devem ser ignorados por um exército digno de um rei. Ofereça recompensas grandiosas, dê ordens extraordinárias e você comandará o exército inteiro como se fosse um único homem. Dê tarefas às tropas, mas não revele suas reais intenções. Coloque-os frente a frente com o perigo, mas não revele as vantagens. Coloque suas tropas em situações de vida ou morte, em terrenos sem saída. Só assim continuarão vivos. Somente quando se encontram em real perigo, os homens aprendem a transformar derrota em vitória. O sucesso da guerra está em estudar cuidadosamente as intenções do inimigo. Se ele mostra inclinação para avançar, atraia-o. Se deseja recuar, deixe que ele leve adiante sua intenção. No dia em que for feita a declaração de guerra, bloqueie todas as passagens, destrua os registros oficiais e proíba qualquer contato com emissários do inimigo. Reveja todos os seus planos com urgência e rigor e finalize sua estratégia. Se o inimigo mostrar alguma vulnerabilidade, avance sobre ele. Conquiste algo que seja de grande importância para seu adversário e não permita que ele saiba qual será o momento de seu ataque. Siga a estratégia determinada, mas procure se adaptar aos movimentos do exército inimigo para garantir o resultado da batalha. A princípio, procure exibir a timidez de uma modesta e humilde donzela, e então o inimigo abrirá suas portas. Depois, imite a velocidade de uma lebre apressada, e será tarde demais para que o exército inimigo possa mostrar alguma reação ou oposição.